amor é lá no peito. Mais uma canção da gente, o groove do momento, Rich Praça de Paixão, LW Beco. Vamos lá. A mulherada agora tá danada, mudou a relação pra avançar. Não quer saber de praça nem de blá blá blá. Namoro na porta, não, não vai rolar. A mulherada agora tá danada, mudou a relação pra avançar. Namoro na praça, não, não vai rolar. Porque no beco que a gente faz amor é lá no beco. Que a gente faz amor é lá no beco. Ela me chama, eu vou, é lá no beco. Rola pegação, ninguém é de ninguém na escuridão. É lá no beco que a gente faz amor. Porque no beco que a gente faz amor é lá no beco.